Oi, eu sou o 61. O Saiko nem tá com condições de falar direito. Oi, sou o Saiko e hoje aqui no começo a gente vai ter que dar uma dica, uma notícia para vocês. Uma notícia para vocês. Eu tô chorando, isso aí é um choro. O Tawan e o Ícaro, eles morreram. Like, por favor. Daí a gente tá sem dinheiro para enterrar eles, galera. Toca a música triste mesmo. Música triste do Mark Zero. Música triste do Mark Zero. Eles não podem ser enterrados porque a gente tá sem dinheiro. Então a gente criou Sim, um o padrinho! padrinho. Padrinho! Pam, pam, pam, pam, pam. Exatamente. É brincadeira, tá? Eles não morreram. É brincadeira. Não, mas era só pra dar É aquele só pra dar clima. aquele efeito dramático pra Efeito gente dramático pra. comover as pessoas e elas darem dinheiro pra gente, olha só. É, exatamente. Mas brincadeiras à parte, a gente vai realmente criar um padrinho pro podcast. Ainda não sabemos quais serão exatamente os benefícios, mas já posso falar que um grupinho no Telegram para todo mundo, né, poder mandar pergunta e tudo mais, e um grupinho no Discord onde vocês vão poder falar com a gente. É uma pequena maneira de agradecer pela sua contribuição, porque a gente realmente precisa para poder manter o podcast funcionando e disponível em todas as plataformas. Para quem não sabe, o SoundCloud tem limite, como eu falei no último episódio, e eu tava tentando arrumar isso. A gente já não pode postar mais no SoundCloud nem no iTunes, porque lá tem limite e tem que pagar mensalmente. Então, a gente precisa de uma ajuda pra isso aí, mano. Então, a maioria do dinheiro vai ser podcast, basicamente. Exatamente, para bolar mais coisinhas legais pro podcast em si. Uma das metas com o Padrinho também é para postar episódios toda semana. Olha só, toda semana é um quase meia-noite. Bem, bem bacana. E também fazer lives das gravações que muita gente pede e bastante coisinha nova também. Inclusive, Saiquinho Rodrigo, posso falar da loja já? Sim, e não sei na real, mas possivelmente não sei se vai ter agora ainda. Se tiver, vai na descrição, vai estar na descrição. Mas se não tiver, provavelmente daqui uma semana ou duas, depois que esse podcast sair, já vai estar a loja lá do Quase Meia-Noite. A gente vai postar no Twitter, provavelmente. Então segue o Twitter e no próximo podcast a gente com certeza vai falar. Então vai ter loja do Quase Meia-Noite com almofadinhas e camisetas e moletons e blá blá blá blá. O padrinho tá na descrição, então se você gosta do podcast, gosta do trabalho da gente, considere contribuir aí com qualquer quantia para manter esse podcast funcionando, essa coisa maravilhosa que é o podcast, muito bom, ou não também. É isso aí, você não pode ajudar de nenhuma forma, você já ajuda escutando e compartilhando com seus amigos e enfim. Muito obrigado. Vai ser top, mano. Vai ser top, mano. Tá bom, Ícaro, podem reviver das cinzas. Já reviveram. É as doações chegando. Oi, pessoal. As doações chegando. Ai, meu Deus. Oh, meu Chegou Deus. quase aqui em casa. Eu tive com Pode parte do continuar do ano, galera. Continua Uma do ano. voz em minha cabeça chegou aqui. Eu tô meio fraca ainda. Acorde. Acorde agora, vai dar tudo certo. Doim, doim, doim. Quê? Doim, doim, Doim, doim. Doim. Que tava Ah, doendo. tá. Entendeu? Ah, o bichinho tava doendo, era? Oi, eu sou o 61 e sejam bem-vindos ao podcast Quase Meia-Noite, podcast mais triste dessa internet. Tô aqui com o meu amigo Saikin Rodrigo. Que triste. Seu podcast mais Mais feliz da feliz, face desculpa, é porque da Feliz, Terra. né? Que agora eu tô vivo. Agora estão vivos, é verdade. Doaram 3 Não, milhões isso. de reais. A gente podia ter botado eles pra narrar, né? Porque ninguém liga se o Ícaro morrer, sinceramente. Verdade, não tinha pensado. O cara fala a verdade. A galera começou a cancelar, viu? Hoje doação. Cancelando o que tá uma presa a comer. Preciso pagar minha estadia aqui no Brasil. Ele tem que subornar a imigração. Algemaram minha tia hoje lá no portão. Ele só pode comer a ração do Peru, tá ligado? Tipo, mas a ração do Peru. Mas estamos aí com Icarinho do Sapucaí. Icarinho, velho. Icarinho da Sapucaí. Que bosta. Tawano peruano que pegou a própria irmã. Esse é o slogan Não, dele. tem que Isso rimar. vai ser todo episódio mesmo. Não, eu só Só tô pra saber, só lembrando. Dá pra anotar pra aqui no ninguém chão. esquecer, né? É Ah, só tá pra beleza. ninguém esquecer, E basicamente. Só pra pessoal, não tô de quiser ficar volta. ligado, tá ligado? O podcast bom. Esse é o que merece. Tá, mas enfim, hoje a gente não vai fazer que nem outro, porque nem outros dois últimos podcasts que a gente fez meio aleatório, era meio que tipo, tu tinha colocado uma descrição no vídeo, eu esqueci qual era. Como era o Coloquei nome? que era um quase meio aberto, porque a gente não tinha Quase meio aberto. quase meio aberto, Quase porque meu a gente isso, não. eu li. Fecha, menino. Muito retardado. Eu fiquei com vontade de matar o meu, isso não é. Mas é irônico. É aquele ruim que dá a volta e fica bom. Isso me lembrou uma história que um dia eu e o Icaro, a gente tava na sala e a gente tava zoando, tipo, chamando. Tinha uma menina com a perna aberta lá, tipo, amiga da gente. Tipo, ela tava zoando. Ah, essas amigas que zoam e ficam com a perna aberta, é ótimo. Ah, a gente falou, tipo, fecha essas pernas, a menina fica toda abrida. A gente falou abrida, zoando, tá ligado? Daí a professora de português estava na sala, ela falou, ela começou a dar uma aula pra gente, falou, não é abrida, é aberta. Vocês têm que saber que o verbo é tomar no... É isso aí. Legal que tu começou a falar dessa história aí, só que tu falou da sala, né? Aí pra mim, eu tava, tipo, na minha cabeça, eu tava imaginando na tua sala. Eu, desde quando que tinha uma menina aberta na tua sala? Uma menina aberta. Qual que episódio foi esse que aconteceu? Menina aberta. Ah, tá na sala da minha casa. É, na sala da tua casa. Ah, nossa. E tinha um professor. Já foi esse que tu não me chamou. Agora eu me perdi. O que a gente ia falar é que esse episódio não vai ser um episódio aleatório com assuntos totalmente abertos. Não vai ser um quase meio aberto. Exatamente. A gente vai fazer o famoso quadro chamado Perguntas da Meia-Noite. Olha aí, onde a gente responde... Perguntas da Meia-Noite que a gente pergunta 2 da manhã. Que a gente responde depois... As perguntas foram feitas antes da meia-noite. É verdade. E a gente responde um pouco depois e você escuta quase. O nome do podcast não é antes da meia-noite, é quase. É isso que complica um pouco. A gente precisa mudar o nome do podcast. A gente tem que colocar alguma hora... Da noite. Vai ser só quase. Vai ser noite. Só quase alguma hora. Quase alguma hora. Quase alguma hora. Qual o nome do podcast? Vai qualquer ser qualquer hora perto de meia-noite. Ou pior que esse nome qualquer hora é bom, hein? Qualquer hora, hora perto, antes e depois do. Mandar pergunta. Mas qualquer hora tá bom, né? Eu quero que um podcast novo nasça aí, eu quero que tenha o quase boa noite. Eu quase quero que seja o nosso competidor, mano. Novo competidor. Não, poderia ser quase meio dia. É só pra gente humilhar mesmo. Não, tem que ser o quase boa noite. Boa noite. Cala a boca aí, cara. Bom, temos já a primeira pergunta de hoje, uma pergunta bem, bem pesada, viu? Uma pergunta pesada. É uma pergunta séria. É uma pergunta séria. Não vou falar o arroba, porque é uma pergunta meio pessoal, e ela não falou que era pra dar uma arroba. Eu tô gostando de um garoto que tem namorada. Olha só. Mas eu acho que ele também gosta de mim. Abre parêntese. Inclusive, já fiquei com ele. Nossa. Só que agora ele não fala mais comigo como antes. E isso aconteceu do nada. O que devo fazer? Eu acho que se você gosta de alguém que namora, você não pode. Ou você conversa com um cara, pergunta. Porque ele foi babaca de trair a namorada dele. Já vamos começar por aí. Sim. Trair é uma parada que você não deve fazer. Poxa, zoadíssimo. É, muito zoada. E você provavelmente foi um pouco babaca também de ter contribuído com isso, é, mas verdade, tudo bem. Não vamos entrar nesse critério agora. Só falar um negócio, tipo... Mano, ou você conversa com ele e vê direito do que ele quer, ou você não faz nada, não tem muito o que fazer. A única coisa que você pode fazer é conversar com ele, porque continuar traindo, fazendo ele trair a namorada dele e ajudando com isso é muita babaquice. Só vai dar merda pra um dos dois alguma hora, vai. Isso vai voltar, tá ligado? Primeiro, a primeira coisa que eu ia pensar, vamos dizer que a namorada... Não, não vou falar isso. O que é? Ele já ia falar da minha namorada, aposta. Eu ia falar da namorada e tal. Vamos fingir que o Ícaro tem a namorada. E o Ícaro, por que tem que ser amigo meu? Não precisa ser amigo meu. A namorada do Ícaro, imaginária. Não, a namorada do Ícaro não, foda-se. A namorada de uma pessoa aleatória. Uma menina que namora um cara, ela vem e fica comigo. E eu sabendo que ela tá namorada. Eu nunca ia querer namorar com essa menina, porque ela ia me trair. É, tipo, então. Tá ligado? Esse cara que se o cara traiu... faz isso com a namorada dele, imagina contigo, tá Não, ligado? Tipo, então, se ele chegar a namorar contigo, no dia que começar a esfriar um pouco, ele já vai trair de novo, tá ligado? E ele fez com a namorada mesmo dele. Eu só não namorava porque ela já beijou a boca do Ícaro, não quer beijar o Ícaro. Pegar um beijo. Não, eu quero pegar o gêmeo deles, o gênio. Ei, mano, nem nas histórias eu tenho namorada, mano. Eu muito falei assim, não, na namorada do Ícaro. Eita, meu Deus, hoje tem que reza. Eu concordo totalmente com o Psycho. É meio babaca da sua parte de namorar um cara que tem... De ficar com um cara que tem namorada. Porque, tipo assim, é o primeiro erro aí já tá aí, né? Tipo assim, sim. O cara tem namorada, então já tá meio zoado. Então, assim, você não tem direito a reclamar de nada, entendeu? É, tipo assim, basicamente. Basicamente, o que eu acho que é assim, o que você devia fazer é... Conversa com o cara. A única coisa que você pode fazer. Conversa com o cara, vê se é isso aí mesmo. E mesmo assim, se eu fosse você, assim... Sai dessa, entendeu? Sai porque, dessa. Tipo, o cara já tá errado, entendeu? Já tá meio... Então, sai dessa. Esse é o meu conselho. E talvez, assim, ela falou que no final ele, de repente, parou de gostar dela. talvez ele se tocou de que ele tá fazendo alguma coisa. É, então, era isso que eu tava querendo ele... falar, tipo, talvez eu acho que ele se tocou, se sentiu mal. Ele se tocou e se sentiu mal, e aí ele tá se afastando. Aí, é, que ele fez merda. Sim, sim, então. E que ele sabe que se continuar falando com você, vai acabar traindo de novo. Então, provavelmente vai ver foi um erro dele, ou então ele, sei lá, não quer, ou tu vai ver ele só perdeu o interesse e mesmo. E se um dia, vamos dizer uma suposição, se o cara um dia quiser namorar contigo, se ele falar que, tipo, quer ficar contigo, nem namorar, tem, fala para ele terminar com a mina, não fica até ele terminar, porque não vale a pena. É, então, exatamente. É muita babaquice dele. É. Isso só se tu quiser muito mesmo, porque se ele fizer isso, ele já tá sendo meio babaca, tipo, de terminar com a mina, porque se não tá gostando, melhor é terminar mesmo. Mas, tipo, de trair, de querer trair, tá ligado? Então é isso aí, você conversa com ele, você pergunta o que ele quer de verdade, quais são os sentimentos dele, os seus, e aí. Esse aqui é o William de Barbados. Esse aqui é o William de Barbados 2. William de Barbados 2, só que com pessoas que não têm experiência nenhuma com relacionamento. Com pessoas que não têm experiência, só vão dar dicas erradas pra eu tenho experiência, não sei vocês. Acabei de dizer que eu não sou o maior namoradeiro aqui da Calcaia. Essa pergunta aqui, eu não sei se vocês têm história, eu não sei. Vou perguntar só pra ver se vocês têm história, porque eu não sei. Vocês já presenciaram algo sobrenatural? Não. Próxima pergunta, muito obrigado. Não, teve o caso lá da menina, né, que eu vi. É, mas o Icar já contou. A gente meio que já contou as coisas. É verdade. Então, mas tipo assim, já contou. Mas vocês não têm... Ah, não, teve uma parada que eu não contei. Uma vez eu tava dormindo, né, a minha mãe, ela dorme na rede, né, e uma vez eu dormi na cama dela, tipo, do lado dela, assim. Daí, mano, tipo, eu não sei o que aconteceu, e às vezes eu olhava pra ela e ela tava toda enrolada, né. Daí, tipo, eu meio que pisquei, assim, o olho e olhei de volta pra ela e ela tava, tipo, meio que em pé. What the fuck? Mano, isso foi sonho. Em cima da rede. Não foi sonho. Isso não foi sonho. Não. Como que não tu sabe, cara? Provavelmente foi sonho. Não foi sonho porque eu chamei ela depois. Tipo, deixa eu falar. Eu fechei o olho, daí, tipo, ela tava normal e eu peguei, acordei ela e ela falou, tipo, não, eu não me levantei nem nada, não. Aí, no outro dia, eu ainda perguntei, tipo, se tinha acontecido isso a ela, e ela disse que não. Tá, tipo, mas tu pode ter sonhado com ela se levantando. Não, mas no outro dia eu perguntei a ela se eu tinha feito essa pergunta a ela, entendeu? Se ela tinha se levantado. Que ela falou que não, entendeu? Então isso prova mais ainda que foi um sonho, que tu não perguntou pois pra é. Ela. Então tu só dando mais prova que foi um sonho. Não. Sim, cara. De madrugada eu acordei ela pra perguntar se ela tinha se levantado. E ela falou que não. Ela disse que não tinha se levantado. E no outro dia, eu perguntei a ela... Se tu tinha perguntado. Se eu tinha perguntado, ela disse que eu tinha perguntado. Ah, então... Porque tu contou errado. Ele confundiu, acho. Eu confundi. Mas... Ela tava treinando ali equilibrismo, ou né? Ou tu só sonhou a parte que ela tava em pé, ou tu irmã é sonâmbula. Tem essas duas coisas. A minha mãe. Que meu irmão... tua mãe, sei lá. Falou irmão, hora aí. A pessoa sonâmbula, ela se equilibrar em cima de uma rede. Eita. Meu irmão, ele é muito sonâmbulo. Ele era muito ele louco, velho. Ele é muito sonâmbulo. Não, ele fazia umas coisas, tipo, absurdas. Ele subia na mesa e ficava, tipo... Ele editava vídeo enquanto dormia, velho. Não, ele subia com os pés na mesa. Ele subia, tipo, de pé na mesa e ficava, tipo, em pé nos móveis alto, tá ligado? E eu acordava. Ele já acordou me balançando. Ele balançou a minha rede. Que medo, velho. Ficou falando que tinha escorpião na minha rede. Daí ele tava sonâmbulo. Mas isso não é sobrenatural, obviamente. Mas a única coisa que o Ícaro me fez lembrar que aconteceu, que é mais ou menos, não é nada a ver. Essa é uma coisa que eu achei estranha. Eu tava deitado uma vez, eu não tava com sono, velho. Tava com um pingo de sono, eu juro. Eu tava deitado de lado, olhando assim pra frente. E na frente tava no meu quarto, tava meu primo, meu irmão, minha mãe. E meu primo tava sentado na cama, ele tava mexendo no videogame, meu irmão tava no computador e minha mãe tava passando, você tava andando no quarto. Uhum. Ela tava indo pra fora do quarto, sei lá. Uhum. Eu fechei meu olho e abri, passou 5 horas, tipo... Mano... Não foi, tipo... Isso já aconteceu. Não foi dormir, eu não movi nem um centímetro e não pareceu que eu dormi, que eu não perdi sono, não aconteceu nada. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fechei o olho, eu dei uma piscada normal e tava pulou. Tudo escuro. Isso não, já tava aconteceu tudo comigo. Escuro. Tava tudo escuro. É como se tivesse dado skip. Mano, eu fiquei com muito medo. Ah, tu falou disso. Ficou todo escuro, tá ligado? Uhum. Porque todo mundo saiu, desligaram as luzes. E na hora que eles saíram, tava de tarde. E quando eu acordei, tava de noite já. Só que foi uma piscada normal pra mim, tá ligado? Não foi, tipo... Porque você sabe, quando você dorme e acorda sem querer, você sabe, eu dormi, que bosta. Mesmo quando você acorda na mesma sentido. Mas isso não foi uma dormida assim, tá ligado? Foi, tipo, uma piscada normal pra mim. Ficou tudo escuro. E só tinha, tipo, a luz, assim, da janela, tá ligado? Bem pouca. Mano, uma coisa que Eu fiquei com muito medo. odiava muito quando eu era criança, é que eu dormia às vezes à tarde, e eu acordava às 9, 10 horas da noite, minha mãe já tinha ido dormir, e a casa tava toda escura, e eu tava acordadaço, Nossa. tá ligado? Nossa, eu tinha que me levantar da cama e ligar o ventilador, a luz. Nossa, era a Meu pior coisa. Deus, E tu isso é horrível. fazia o quê? Porque tu Hã? era criança, tu não tinha celular, provavelmente. Não tinha celular. Eu levantava, tipo, com o olho fechado, porque o olho fechado era melhor. Aí eu ia com a mão pra frente assim até acender a luz. Uma Nossa. vez eu já taquei meu dedo no ventilador fazendo. Tá, mas e depois disso, tu fazia o quê a noite inteira? Eu ficava acordado, morrendo de medo. Nossa, E, não, minha mas, não, mãe. mas eu tenho uma história de crise de paralisia do sono. Muitas pessoas falam que é muito mais fácil você ter paralisia do sono quando você demora muito para dormir. E já aconteceu muito, muito que eu, tipo, eu acho que eu fui o que mais passei tempo acordado aqui e eu nunca tive. Eu já passei, tipo, 54 horas acordado, tá ligado? Eu virei duas vezes e fiquei mais um pouquinho ainda. Porque eu passava editando vídeo, aí eu perdi o Eu lembro. Ah, eu sono e já voltava o fiquei sono. pra caralho também. Eu fiquei Então, tu três já dias, eu começou. fiquei 3 dias, então eu tô aí. Eu fiquei 3 dias virado direto. Porque, tipo, rolou umas merda que. É, foi quase 3 dias o meu. Ah, Ah, não. meu, foi. Eu lembro que no final desse período que eu passei mais tempo acordado na minha vida. Cara, horrível a sensação. Tava mal-estar, tava muito ruim. E eu não lembrava, eu não entendia nada direito. Eu lembro de. Tá tudo confuso na minha mente. Eu tava fazendo no automático. Eu não gosto de falar quando tô com muito sono. Também não. Mas enfim, o que que eu tava falando? É de paralisia do sono, né? Tipo, é mais fácil e eu tenho medo de ter paralisia do sono quando eu demoro muito pra dormir. Porque eu faço muito isso, de dormir depois de 30 horas, tá Ah, ligado? mas eu não acho. Não é muito. Tipo. Demora muito pra. Eu não sei explicar, mas eu tive umas 2 vezes na vida paralisia do sono e foram tipo assim: eu fui dormir. É muito bizarro. E simplesmente parece que teu corpo inteiro tá bugado. Essa é a sensação. Tipo assim, eu não. É Eu porque você lembro não de não consegue conseguir. mexer ele. Eu lembro que eu não conseguia mexer, ou conseguia mexer muito, muito pouco, e eu não conseguia nem respirar. É tipo, foi uns 30 segundos de puro desespero e pânico, porque eu não conseguia respirar, não conseguia nem abrir o olho, não sabia. Cara, é horrível, horrível a sensação, sério. O que eu me lembro é que eu não sentia que eu tava respirando, Mas mas eu nunca tava tive. boa. Era como se, tipo, eu não tivesse sentindo a Obrigado. necessidade de respirar. Eu só sentia falta de ar e eu não conseguia respirar. Eu tinha que fazer um esforço enorme para conseguir respirar muito pouco. Enfim, Mas. eu ia contar já, porra, eu esqueci. Não. Cansado, Vai, começou a viajar. conta. Não, é rapidão, é só porque uma vez eu tava no meu quarto e eu dormia, tipo, de costas E pra. Bruce? Não, eu dormia enrolado. Emborcado. Dormia emborcado, assim, pra um lado, todo arreganhado. Não, eu dormia Já de as costas. pernas, menino. O trem passou já. Tá Eu louco, dormi de todo abrido. Vai, vai. Não, enfim, eu dormia de lado na cama e eu ficava com as costas para a porta do meu quarto e de frente para a parede, tá ligado? Porque eu tinha medo de olhar Cara, para a porta. a Eu medo falava do. besteira agora. A cama do cara é tipo da finura dele, tá ligado? Tipo, era só um É, cantinho que ele então. entrava Bicho assim no meio da das parede. costas é pequena, viu? Fica de costas pra tudo. Fica de costas. Enquanto fica de costas pra parede, fica de Pera, costas pro mas teto e pra porta. tu tem mais medo de ficar de costa para a porta do que olhar para ela? Sim. Não, quer dizer, ao contrário, de olhar para a porta do que ficar de costas. Eu teria mais Porque medo eu de ficar de prefiro costas. olhar para a porta escura Eu do que. também. Eu não conseguia porque a minha porta ela não fechava, ela sempre abria, porque ela não tinha tipo trinco para fechar ou qualquer coisa, era. Nossa. Então ela ficava sempre aberta. E se eu dormisse olhando para ela, eu não dormia porque eu ficava querendo olhar se tinha algum diabo lá olhando para mim. E aí numa dessas que eu tava dormindo de costas para ela, eu pisquei o olho, tava eu com sono, tentando dormir e já tava calor, tá ligado? E aí eu pisquei o olho e de repente eu não conseguia mexer o meu corpo. E aí eu comecei a escutar barulho de pata de cachorro atrás de mim, tipo, andando devagarinho, velho. Sabe, Era do a unha do cachorro. cachorro. Eu não tinha cachorro na época, eu não tinha nem Era o gato pinche, na era época. tua mãe. Começou a se aproximar de Terrível. mim pela. E eu não tava olhando, tá ligado? Porque eu tava paralisado e tava só atrás de mim. E era Tem tipo. medo de cachorro? Vou Não, eu não matar. tenho medo de cachorro. Eu É tive o um Ícaro cachorro, que mas. tem. Sou eu que Eu tenho. tinha, mais ou O menos. Ícaro tem também. Quer dizer, eu não sei se eu tenho agora, mas eu tinha Eu muito. tenho demais, Ah, tenho eu tinha demais. Mas meio que tá, evolução continua, machinal com o continua. Psycho. Não, o que Barra aconteceu foi comigo. que ele começou a chegar perto e de repente eu acordei, eu consegui mexer o meu corpo de novo. Foi De muito repente bizarro. Nossa, acorda, que tipo, não deu bizarro. nenhum gançozinho na tua Mano, cabeça. o Ícaro, ele fala que não tem medo de cachorro, mas ele tinha medo do meu cachorro atual, e ele era filhote, ele não tinha nem dente, velho. O cachorro não tinha nem dente, e o Ícaro veio aqui, ele ficou com medo de entrar, porque... Eu ficava subindo nos móveis. Mano, o cachorro não sabia andar direito. Sabe quando é muito Cara, filhotinho que anda torto é muito ainda? eu. Muito eu, velho. Não, mas eu totalmente assim, eu tenho muito medo de cachorro a ponto de tipo, ficar subindo nas coisas. Tipo, eita, será que esse Não, cachorro mas vai me um matar? cachorro filhote sem dente, velho. Ah, mano, é irracional, medo. Tu Sério, eu não já consigo. contou em algum momento na tua vida, Saiko, de O caso que foi quê? pegar uma muriçoca gigante que tu tinha? Tá, eu tinha um cachorrinho. Muita gente até perguntou no vídeo que eu fiz com minha mão. Eu fiz um vídeo de Tamagotchi lá. Daí, tipo, tinha uns comentários, tipo, conta a história da cicatriz da sua mão. Você é imbecil? Tá, eu tenho uma cicatriz no meu dedo. Cicatriz no meu dedão. Daí, isso foi porque o meu cachorro mordeu. Tipo, não é esse que eu tenho agora, no que eu tinha antes. Ele era tipo uma mistura de pinche com outra raça lá. Ele era pequeno, só que ele não era tão pequeno. Ele era pequeno, é porque ele era pequeno, só que ele era espaçoso, Ele entendeu? era chuchudo. Espaçoso. Só que ele não era magrelo. Só que, enfim. Mano, que confuso. Ele era pequeno, mas ele não era pequeno. Ele era espaçoso, só que ele era magrelo. Pronto, ele era um pinche que não era magrelo, só que ele não era um pinche. Enfim. Meu Deus. É tipo aquelas garrafas de 5 litros. Nossa, ele era da grossura de uma garrafa de 5 litros. A garrafa das perna do meião. A da Indaiá, tá ligado? É o cachorro. É quântico, é o cachorro, né? É o cachorro perna do meião. Ele tava dormindo, daí eu fui. Eu fui fazer carinho nele. Alisar, tu ia falar alisar. Eu ia fazer carinho no cachorro. Eu fui fazer carinho nele. E ele era muito bravo, só que ele não era bravo comigo. Só que como ele não sabia quem era, na hora que eu fiz carinho nele quando ele tava dormindo, ele acordou mordendo já. Atravessou minha unha, o dente dele, atravessou duas unhas minhas e fez esse cortezão no meu dedão que tem hoje. Se vocês forem no meu vídeo de Tamagotchi, vocês vão ver. No meu dedão esquerdo tem uma cicatriz lá. Bacana. Mas enfim, aí o que eu quero contar, esse doente que fica cortando os outros, é que um dia ele tava aqui em casa. Conta tu, Ica. Tu quer contar? Vai, conta. Quero contar. Tu pegou teus brinquedos aí, colocou tudo em cima da mesa, a gente tava fazendo a tarefa. Foi na mesa, não. Foi na mesa. Aí eu saí que tinha um brinquedo que era um mosquito gigante. Uma muriçoca gigante. Daí você girava. Ele tinha tipo aquelas chavezinhas que você gira, ele vai tri, tri, tá ligado? Aí eu girava, e quando você soltava, ela começava a tremer muito. Aí o negócio tremeu. E caiu na mesa, caiu no chão. Aí eu fui pegar e o cachorro tava pecado logo onde? Caiu lá do garrafa de 5 litros do site. Um cachorro chamado pegar. Garrafa de 5 litros. Mano, mas é porque ele tava de boa com o Icaro até. Só que o bicho tava se mexendo. O ia negócio. Pegar, ele ia e o Icaro foi. O bicho, tipo, ele já. Não, o Icaro foi imbecil. O bicho já tava tipo. Pro negócio. Não, o Icaro vai lá e. Vai meter a mão no negócio. Foi o meu reflexo, mano. Daí o bicho pegou. Aí o cachorro botou o reflexo dele também, né, no jogo. Não, o engraçado foi que o Ícaro, ele ficou passando muito. Ele ficou fingindo que tava bem. Ele ficou fingindo que tava bem. Ele tava, tipo, bem, fingindo que tava bem. Daí eu fui no meu PC, aí tinha duas cadeiras, né? Uma PC pra mim e uma pra ele. Daí eu sentei na cadeira e falei, quer sentar não, Ícaro? Ele, não, pera aí, eu vou ficar de boa. Eu tô vendo aqui de trás. Eu vou ficar de boa. Ele ficou com a mão na minha cadeira, tipo, atrás da minha cadeira, assim, e vendo meu PC. Daí eu olhava pra ele, assim, ele tava meio tonto e olha, eu tava bem, velho. Tava bambiando. Mano, o cara tava balançando já. E aí ele olhava pra mão dele, ele ficava mais tonto ainda. É porque eu fico tonto quando eu vejo o meu sangue, não o sangue. Sério? De boa. Eu não sabia disso, não. Daí eu não sei se eu ainda sou assim, mas eu era. A gente vai testar já. Daí o Ícaro, ele ficou todo tonto. Daí minha mãe viu e mandou ele pra casa, porque ela não queria mandou. Nem... Mandou? What the fuck? Eu tô tonto, vai pra casa. Eu tô com uma ânsiazinha de vômito. Daí ela expulsou ela da minha idade de casa, que ela não gosta de pessoa besta, não. Igual aquela besta que não aguenta uma mordida que tá atravessando. Não, ela falou pra ele ir pra casa porque ela não tinha remédio aqui. Daí ele foi pra casa. É, então. E ele falou que lá tinha. Tinha um acetona que eu passei, assim. Ih, nossa, acetona. Aquele ali. Assim, acetona tem álcool, né? Se tem álcool, tem limpa, né? Então, mata os micróbios, não precisa nem tomar... É meu pai jogando cerveja nas feridas. Eu jogo perfume. What the fuck? Eu também jogo perfume. É sério? É que faz tanto tempo que não acabou o álcool aqui em casa e eu não comprei mais. Tá, mas vocês sabem que o perfume não tem só álcool, né? Tem um monte de outras coisas. Não, mas se você passa na pele... Vai ficar cheiroso e vai matar os micróbios. É bom. Será? Que as veias ficam tudo cheirosas. As veias. Vocês já perceberam que velha... Legal que a pergunta era tipo sobre... A parada tipo... Sobrenatural. Sobrenatural. Só queria fazer uma teoria aqui. Isso não é todas as velhas, tá? Mas a maioria das velhinhas são chata. E os velhos são legal. É tipo assim... É verdade. Mano, não é todas. Não é todas. Eu acho que é porque mulher sofre tanto na vida que quando chega no final dos fins dos tempos delas lá, elas já estão querendo matar. Elas querem matar todo mundo já. Mano, é sério. Eu tava em Brasília, eu tava andando com a Skida, eu tava contando isso pra ela. Eu tava falando essa minha teoria da conspiração. E ela concordou, foi? Não, ela não concordou. Ela falou, tipo assim, ah, isso não tem nada a ver. E pra minha hora, tá ligado? Não, e pra minha sorte, tava vindo exatamente uma velhinha e um velhinho na frente. Eu tô nem zoando. Tava vindo, porque era do condomínio dela lá. Daí tava vindo a velhinha e ela tava vindo primeiro. Daí eu falei, tu aposta quanto que eu vou dar boa noite pra essa velhinha? E ela não vai me dar boa noite, eu vou dar boa noite pro velho, ele vai me dar. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei, eu falei, boa noite. Da velha, ela olhou pra minha cara com cara de nojo, velho. E ela não... Ela passou direto. Daí o velhinho chegou e falou, boa noite. Ele, boa noite. Aí passou. Na moral, a velha olhou pra mim com a cara de nojo. E eu comecei a rir quando eu cheguei lá na frente, porque eu não aguentei, velho. Ela me olhou com muito cara de puto. Parecia que eu tinha assassinado o filho dela, mano. E tava dando boa noite. É o que tu ri, né? Era pra tu ficar triste. Tu tá... Não, inclusive provar a teoria dele, né? É, eu provei a teoria. Eu tenho outra teoria. Pra você ganhar uma simpatia de uma veinha, não é tão fácil. Tem que dar um beijo na boca dela. Não, tu tem que ter pelo menos conhecer ela pelo menos uns 3 dias antes. É, mano, tô dizendo. Mas é tipo assim, é muito mais legal tu... E como é que tu começa a conversa com a veinha? É... Tu anda conversando com que senhoras, Ícaro, que a gente não tá sabendo? Tu pergunta se ela já fez o check-up no médico. Como é que tá o coração, como é que tá o pâncreas, entendeu? Como é que tá a diabetes. Mano, eu tenho uma história com velhinha. E essa não é... Essa aí quebra um pouco a história da teoria do Psycho. Não, mas como eu falei, não é 100%, porque obviamente tem velhinhas legais. Eu não quero me queimar com todas as velhas do mundo, vai que estão ouvindo agora. Velhinhas que escutam quase meia-noite, é um beijo pra todas. O Taon, ele sabe fazer um barulho pra chamar os amigos dele peruano. Faz aí, então, faz. Vixe, peraí que vai ter que cortar mesmo, porque demora pra eu conseguir. Não, demora não. Então, queria, tu falou, a não, gente demora, ele sempre corta, tu acha que deixa o podcast inteiro? É, então. Tu quase. Não tá indo, peraí. Calma. Quando ele fez doido, eu comecei a falar... Eu escutei uns barulhos de longe. Por que não tá querendo ir hoje? Peraí. É o ventilador que tá batendo lá. É que o sinal tá fraco aqui, peraí. O teu pé não aponta pro lado do norte? Ah, também tem isso, sabe? O pé dele é torto. Aí, tipo, o pé de peruano, pra quem não sabe, tipo, é aponta pro norte. Tava andando na rua indo pra escola, de tarde, não era num horário normal. E aí uma velhinha, ela resolveu me parar na rua. E aí ela falou assim, oi, você tá indo pra onde? Com aquela voz de senhora, né? Falou, você tá indo pra onde? Aí eu tô indo ali. Eu tava com medo dela, sei lá. Tava com medo da velha. Tava mesmo. E eu fui meio que andando, tá ligado? Aí ela... E meus 15 anos. Ah, agora eu entendi o E meus 15 anos. Ela falou como se ela, tipo, se ela tivesse 15 anos, se ela tinha tivesse, exatamente. Nossa, velhinha, deu em cima do 61. Tipo, é por isso que meu sobrinho disse que tu tem voz de velho. Agora eu realmente tô... Eu tô... Pode continuar o podcast em mim. Mano, então. Agora continuando falando de velho. Falando de velho. O melhor é que essa pergunta que a gente tá falando das velhinhas era sobre coisas sobrenaturais. É. A gente tá falando de velhinha passeando e boa noite. Eu comecei a falar da minha mãe que apareceu do nada dormindo em pé. Esse aí depois começou com um cachorro. Eu queria aproveitar pra falar aqui sobre ficar velho, que esse mês foi mesmo meu aniversário, né? E eu tô velho, gente. Ninguém liga, meu. Meu Deus, bichinho. Ele tá um mês falando que é o aniversário dele, ele quer... Legal que nem vai ser mais um mês do aniversário dele quando ele postar isso aqui. Que droga, foi mês passado, gente, foi aniversário, me dei presente. Mas enfim, próxima pergunta, pelo amor de Deus. Próxima pergunta. Como vocês acham, ou como vocês querem, que o mundo acabe? Foi o João Vitor. Como eu queria que acabasse logo. Agora. Não é nenhum jeito, tá ligado? O quanto antes. Nem importa muito o jeito, mas quanto antes acabasse. Queria acabar quando eu já tivesse morto, pra não sofrer nada. Eu acho que vai acabar a água e aí, tipo, os humanos vão morrer, todo mundo. Só que até os humanos. Os humanos. Não, aí, tipo, a terra ainda vai ficar, tá ligado? Aí, tipo, não, só que mano, vai, mas eu quero saber um fita. tem que ser o fim do mundo. Porque, tipo assim, todos esses fim do mundo que a galera fala é só o fim do homem na Terra. Não, não tem graça. Vai, o fim do mundo. Vai, se fábrica... vai acabar o mundo, se vai acabar os homens, vai acabar os animais. A fábrica do Super Zão parar como, de funcionar. Como assim vai acabar os homens, vai acabar os animais? Não faz mais sentido. Não é? Vai que vai acabar a água. É porque, que, na verdade... Que... Vai acabar a água? Como assim, é porque eu confundi, como assim? Eu confundi humano Zica. Com água. Vai acabar a água. Com água. Vai. É que é 70%, né? Aí tem que cair, chega. Confundi humano com água. Título do podcast, vocês. Oh, as árvores precisam da gente pra ver onde você viu? Não. A gente precisa dela pra viver. É verdade. A gente precisa dela. Sim, a gente precisa. Mas elas nem não precisam assim. Também, tipo, do que a gente solta. A gente respira oxigênio e solta gás carbônico. Não, mas à noite as árvores também soltam gás carbônico. É. É, de dia elas fazem fotossíntese que elas transformam oxigênio em gás carbônico e de noite é o contrário. Então, elas, não, elas iam ficar vivas. Eu não solto esse carbônico. Se toda a vida na Terra, fora as árvores e plantas, etc., morressem, as árvores iam conseguir ficar de boa? Ia. Os animais? Que... Árvore, não tem uns negócios que a árvore faz que é tipo, fazer o passarinho comer a sua semente pra fazer ela se espalhar, tá ligado? Porque ele vai porque cagar. Ele vai comer, vai tipo... Digerir, ali cabe vai defecar em algum outro lugar e vai espalhar a árvore por mais lugares, entendeu? Sim, cara, tá viado, mano. Mas tem outros tipos de plantas que não precisam. Por causa, provavelmente muito ia morrer, mas ia ficar muito vivo também. Tinha muita gente chamando a gente de burro no último episódio, mas a gente já falou que... Não era no último episódio, não. No último... Sobre o espaço. Tinha gente... o que eu ri mais foi o moleque que ele falou. Pra que o satélite vai precisar de bateria? Ele tem duas baterias solar, dois carregadores solar, como é o nome? Placa solar. Placa solar lá do lado, que é o que carrega ele, né? Sol. Uhum. Só que, tipo, a gente tava zoando, mano. É, mano. Os nossa. Não é tudo bom. Esse aqui é um programa de humor, entendeu? Você não pode levar as coisas a sério, assim. Não, aí teve um que falou que, tipo, o pior foi não sei o quê. Eu nem lembro o que era, mas era, tipo, o pior foi a merda que o meu falou lá. Eu nem lembro o que era. E ele ficou puto de verdade no comentário. Meu tá Deus, ligado? Velho. Você que não ri das coisas, é muito chato. É. Quer levar tudo a sério? Não ri da minha piada, muito chato. Não, se você quer levar realmente o que eu tava não, falando então. A sério... Eita, começou a chover aqui. Falou, galera. Falou! O pior é que eu vou compartilhar um medo de infância real aqui. A gente não responde a pergunta do menino, né? É verdade, calma. Eu vou compartilhar um medo real aqui. Era o medo de um satélite cair na minha cabeça. Quando meu pai falou, sempre gostei muito de espaço, essas coisas, até falei no vídeo meu. Meu pai me explicou como é que um satélite funcionava e quando eu percebi... Que realmente existe um satélite que tá em cima, né? Tá ali na órbita da Terra. Cabeça. É, eu pensei, mano, essa porra vai cair. É o meu... Isso era é outra história. Era o meu maior medo. Ele fala muito sério. Era o meu maior medo. Eu quebrar sério, o... O medo real do satélite cair e cair no meu... Eu não consegui dormir na noite que meu pai falou que tinha satélite. Porque eu ficava imaginando, olhando pro... Sabe, eu dormindo, olhando pro teto. Porque eu imaginava assim, meu Deus, o satélite vai entrar na minha casa, vai cair em cima das coisas. É o Donnie Darko do Ceará. É o Donnie Darko do satélite. Do satélite. O Donnie Darko do satélite. Vocês acham que vai acabar com uma Terra? Tá, Psycho. Eu acho que acha que vai acabar aí? Podia fazer uma piada com a cabeça do Icaro, mas não vou não. Eu acho. Você ficar com raiva? Provavelmente. Eu não sei, velho. Eu não manjo. Eu não sei, velho, mas sei lá, talvez. Mano, tem tanta coisa que pode acabar a Terra, velho. Tem poluição, tem água acabar. O que tu ia achar da hora? Tipo assim, cara, se o mundo acabasse desse jeito, ia ser da hora. Eu queria, por favor, não vem. Não tem nenhum jeito. O apocalipse do The Walking Dead. Sério? Não, não sei se tem jeito legal de acabar a Terra. Qual é o jeito legal? O mais fácil de morrer, pronto. Porque você não ia sofrer tanto. Pior. Não, só se a gente pudesse, tipo... Pudesse acabar a Terra e ir pra massa. Falando o jeito que eu uma quero. Doença, sabe? Falando os jeitos que podem acontecer. Tipo, tem muito. Tem AI também, tipo, inteligência artificial que pode dominar o mundo, querer todo mundo. Nossa, ia ser da hora. Não, ia ser da hora, caralho. Ia ser da hora. Então, tem algum fim do mundo preferido? Não, eu acho que realmente eu ia querer o Doc Day. Mano, vocês são imbecil, velho. É verdade, mano. Sabe qual que eu queria? Que eu achava da hora? Sabe o que eu realmente acharia da hora? Mano, galera... É porque assim, eu não me preocupo se eu morrer é uma coisa, mas o mundo acabar vai ser um evento, entendeu? Sim. Então... Tá, não, pera. Então tem como mudar a minha resposta. Tipo, ver então um planeta chocar com o planeta Terra ia ser muito bonito. Aí sim! É isso que eu tô falando, ia ser muito bonito, amigo. Ia ser uma ótima... É isso aí que eu tô falando. Ia ser bonito, viu? Por uns 3 segundos ia ser da hora pra caralho, mas eu ia morrer, não importa. O que eu odiaria que tivesse era tsunami... Nossa, tsunami... Nossa. Verdade, é cruel. Mano, eu vi um filme sobre tsunami e eu nunca mais... Foi uma parada, eu tenho muito medo, velho. Porque, filme? Mano, é muito... Eu sei lá, não lembro não. É um filme que tava uma família no Havaí, daí tinha um 2012. Tsunami. Não, John. É 2012. Não. Tem tsunami. É uma família no Havaí e é só sobre tsunami. É um filme. É com mulher loura. É muito nojento, velho. Eu achei muito bom esse filme, na moral. É bom, mas é muito nojento. Sim, é. Tipo, por que é muito nojento? Porque eu não assisti porque, isso tipo, nunca. Uma hora ela pisa num galho lá, não lembro direito. Tipo, meio que a água leva ela e tipo, ela se taca em galho, enfia a galho. Nossa, que horrível. Como é o nome desse filme? Eu quero ver. É alguma coisa... Haiti, não é Haiti, não. É alguma coisa assim. Havaí, idiota. Não é Havaí, não. Mas era na Havaí, sim. Era lá na Praia do Futuro. Vai nessa. Eu assisti isso quando era criança, não, nem sei se é bom ou não. Não lembro direito, mas é muito agoniante, velho. E eu não queria. Coisa não, gente. É muito agoniante esse filme. É bem agoniante, é bem triste também, mas é um bom filme pra quem gosta de ver. É, eu não lembro, então não posso falar nada. Seria um péssimo jeito de acabar o mundo. O Fragão também deve ser uma coisa. Mas, voltando ao negócio lá de querer o The Walking Dead, eu falei The Walking Dead porque. Eu acho que também seria legal ver toda a sociedade quebrar por uma coisa que ela criou. Não ia... Mano, ia ser totalmente diferente do que é no... Não, é óbvio. Não, eu não tô falando que... Eu não tô tentando, tipo, falar... Nossa, eu vou sobreviver, não sei o que, fazer... Tá ligado? Foda-se, eu queria só porque eu ia roubar os... Oh, meu Deus. O mundo acaba e o Ícaro vai lá pra... Não tem nada pra roubar. Acabando e a gente vai lá pro cocô pra assistir os planetas chocando. O Ícaro era aquele cara que se não tivesse lei, ele ia roubar tudo. É verdade, ó. Ele só tá esperando um ataque zumbi pra começar. Uma coisinha pra ele começar a roubar. Mas roubar, tipo assim, né? Roubar um, dois, assim, não vou roubar vários, tá ligado? É que roubar é relativo, roubar. Né? Entenda um, dois, o bem. Tipo, se o cara tem... Um, dois, banco. um, dois, cofre. Se não for pego, não é ladrão, né? O meu fim do mundo seria bem nesse lance aí. Tipo assim, eu queria ligar a TV e falar assim... Ixi, eita! Eu ia postar vídeo hoje, mas nem vai dar, galera. Mano, imagina olhar o Twitter. Eu fico pensando muito. Imagina olhar o Twitter. E eu queria muito ver os memes do fim do mundo, velho. Ia ter meme? Será que ia ter meme, hein? Óbvio que ia. É óbvio que ia. Mano, a parada que eu mais queria do fim do mundo era olhar o Twitter e ver o Tu sabe uma coisa que eu tenho medo? É abrir o Twitter e ele tá parado. Tipo, o último tweet... Nossa! Eu tenho muito medo de abrir a Twitch deck e não ter nada. Não ter nada, tá ligado? Cara, mas como assim no fim do mundo? Vocês estão falando no geral? Não. Em qualquer dia. Tu acorda de manhã... Aí tu vai... A primeira coisa que eu faço é olhar o Twitter. Quando eu acordo. Tá, também. O Instagram coisa. E Twitter. Mas e por aí... que você tem medo de estar tudo parado? Mas tipo, como assim parado? Aí o último tweet que tem na tua tela é tipo... Eita porra, o que tá acontecendo? Ah, e aí, vocês estão... 5 horas atrás. Eu pensei que você tá falando tipo real. Vocês acordam de manhã e não tem nenhum tweet tipo de alguém que vocês seguem. A pessoa tá falando que vocês têm medo disso. Imagina que tá na internet. Cenário hipotético. Tu abre o teu Twitter de manhã... E os últimos tweets são tipo assim, meu Deus, o que é isso, meu Deus? Aí, tipo, e é tipo de, sei lá, 4 horas atrás. Não, aí você ouve só um barulho tipo, andando na rua, os caras. Nossa, doido, caralho. Nossa. Eu tenho muito medo de ver. Eu tenho muito medo de ver. Eu tenho muito de ver cenários que normalmente são lotados vazios. Eu realmente tenho medo. Nossa, sim. Nossa, uma vez eu fui pro cinema tarde, era quase meia-noite. Eu saí da sessão, era 2 horas, tá ligado? Ah, o shopping tava completamente desolado, velho. Mano, o pior... Sabe o que é pior? Ei, tu lembra essa época que a gente foi? O pior disso não é... Não. Não, quando a gente foi... Foi eu, tu e o meu pro shopping, tipo, tinha quase ninguém, tinha umas partes... É verdade. É bizarro, cara, a sensação. Mas a gente subiu na parte do cinema, tava todo mundo do shopping ali. Tava todo mundo no cinema, que é aquilo. Não, mas o dia... Eu fui pro cinema com a Esqui, Daí a gente saiu da sessão e tava de noite, já era uma, sei lá, era quase meia-noite. E não tinha ninguém. E o pior de não ter ninguém, não é que não tem ninguém, é que as luzes estão quase tudo apagadas. Sim, tá, sim. Tipo, só tem algumas acesas e tem umas partes que você passa que tá tudo escuro mesmo, só que tem uma luz lá na frente que você vê. A gente foi andando e tinha. E o pior de não ter ninguém é ter só uma pessoa lá na frente. Nossa. Sim, nossa. E você tem que passar por ela, porque. Não, e o pior, o cara, ele tava tipo. Ele não tava com aquelas roupas brancas de coisa. Era um cara, ele tava tipo de. Acho que ele tava de terno mesmo, tá ligado? Tipo, uma roupa preta de terno. E da... eu fiquei com medo. É um homem de preto. Eu fiquei com medo, porque não era tipo uns três funcionários. Era um cara só no meio do nada, tá ligado? Sei lá. Era segurança. Nossa, não era segurança, muito, não. Muito medo. Não, devia ser segurança, mas. Não sei. Eu sei que. E também depois passou um. Tipo, um zelador assim do lado. Mas não tinha quase ninguém no shopping, velho. Era tipo. Nossa, que medo, de verdade. Mas o pior é que eu tenho meio que um... Eu não sei, me desperta muito ver. ver. O Temer entrou na minha garganta. Me desperta muito ver. Não, mas depois a gente foi lá na frente e tinha umas barraquinhas lá, então ficou de boa. Bem, mas... então. Uma coisa que me desperta muito é ver foto de, tipo, lugares abandonados. Lugares abandonados. Me dá um estranho, eu não sei. Eu gosto muito disso também. Mano, eu vi um monte de canal assim de. Vocês viram? Uhum. Foi tu que mandou, tá? Eu não lembro. Mas era tipo uma prank. Era num hospital abandonado? Era um hospital abandonado que tinha um bicho lá dentro e o bicho era tipo uma coruja meio toda fodida a cara dela. Tipo, era muito feio. Era um homem coruja, basicamente. Era um homem coruja e era muito estranho. Medo, velho, para. Obviamente que essa prank é verdade, tá ligado? Tipo, aquela, pelo menos. Tem umas que parecem muito fake daquele mesmo negócio. Sim, mas aquela parecia muito real. Teve um que foi muito mancado, que o cara tava mijando no negócio lá. Nossa, mano. E o bicho apareceu assim atrás na hora que ele... Não, ele nem virou. Nunca mais eu ia conseguir mijar na minha vida. Chega, sugou o xixi de volta todo dia. Meu filho saiu pela boca de tanta força que voltou esse xixi, viu? Ele deu uma sugada que voou até a areiazinha que tava no chão junto. Não, não é nem tipo, ele não trancou o xixi voltou. Ele trancou. Voltou. O xixi tava no vaso, voltou assim, ó. Acho que a gente já falou tudo que tinha que falar sobre o mundo acabar. Vamos pra próxima pergunta. Não, não terminei o meu. Eu queria, tipo assim, não terminei. Eu queria acordar assim, olhar, entrar na internet, ver G1. G1. Fudeu. G1. Fudeu. Mano, com certeza, numa situação dessas, velho. Mano, tipo... não ia ter matéria, tipo, um cara lá pra falar, nossa, por que que você botou isso, tá ligado? Se um estagiário colocasse, fudeu lá, ninguém ia ligar. Já era. Mano, imagina, Folha de São Paulo, só a capa, assim, gigante. Fudeu. Gigante, em Comic Sans. Porque foda-se, tá ligado? Mano, sério, que nossa, mas isso ia dar muita merda. Tipo, muita gente ia começar a assassinar as pessoas que eles iam. Mano, o mundo ia entrar em choque, velho. E a pior parte ia ser o choque da população. Tá do plano da Terra com outro planeta. Essa é a pior parte, o choque. Bora fazer, tipo, eu posso fazer, tipo, uma pergunta. Mas só chover. E mandar essa pergunta. Vai, o que, que vocês fariam se o mundo tivesse acabando? Qualquer, tipo, a primeira coisa. Me matar. Se matava. Ah, não, não me matava, não. Tá maluco. Tu acha que eu ia perder o maior evento do planeta Terra? Mano, pior que não, aconteceu nada, muito de nego se matar antes de 2012. Em 2012, um monte de gente se matou. Sim. Eu não sabia disso. Eu vi um documentário gigante de galera que comprou bunker e nem acabou um dessa galera. Não, aí, e tipo, tá. O Post Malone tem um. Mas enfim. Não, eu ia falar aí. Quê? Ele tem o Post Malone tem um bunker. Ele adora essas coisas, ele é muito fanático. Ele tem muito suprimento lá e muita coisa, tá ligado? Uhum. Ele guarda o Elkin. Não, e ele não fala o canto que é, ele não dá as coordenadas pra nada. E ele diz que, tipo, é uma parada que ele tá realmente montando, tá ligado? Que tem, tipo, suprimento pra cara lá e é no meio do nada. Que da hora, mano. Ele falou que ia chamar uns amigos, né? Ainda bem que a gente é amigo dele. Sim, ainda bem. Ah, não. Sim, tu ia falar do... Eu ia falar que tu vai perder o maior evento, que ia ser o fim do mundo, porra. Não ia matar, falei zoando. Mas, tipo, teve esse negócio da galera se matar em 2012, teve gente que se matou em conjunto, tipo um culto, tá ligado? Sério? Nossa, que horrível. Tipo assim, várias pessoas se juntaram e foi. É porque a galera realmente acredita, né? Eu juro, tipo assim, se o fim do mundo fosse essa parada, tipo assim, a Terra vai chocar com outra parada, então vai rolar alguma coisa no espaço que vai pegar na Terra, sei lá. Eu ia só curtir, mano. Eu ia só... Opa. E ficar com a galera que eu gosto, se eles quisessem compartilhar esse momento. Mano, vai acabar tudo. E se declarar tipo, por isso? Eu sempre penso que se o mundo acabasse e eu soubesse que o mundo ia acabar, eu ia tentar me juntar com, tipo, todo mundo que eu gosto, tá ligado? É, eu também. É bem isso mesmo. Eu sempre penso isso. Eu ia ficar, tipo assim, mano, é isso aí. Porque é um negócio que não tem o que tu fazer, tá ligado? Tipo assim, mano. É, então Não vai ter o que foda-se, fazer. tá ligado? E eu não ia ficar. Mano, acho que eu não ia ficar nem triste, porque não ia ser só eu que ia morrer, tá ligado? Isso aí acaba tudo, né? Então. Se fosse só tu, Se fosse só eu, ia ia ser ser bom, ruim, viu? mas é o Um chá mínimo que tem, egoísta, mano. viu? Eu ia pra Disney. Ia não, ó. Ia não pra Disney, aí a Ia gente quer não, ó. saber. Tu não ia mesmo, viu? Ia fazer o quê? Na Disney tem ninguém lá. Ia tá fechada, tá Nossa, se, ligado? imagina! Ele chega na Disney, tipo, tá acabando já o mundo, tá ligado? Nossa, doido, deve ser muito A creepy, tá cena ligado? final, o planeta chocando e eu tava olhando pra Disney assim do lado de fora, tá ligado? Eu tô quase lá. Não, aí ele. Meu Não, sonho pro Universal imagina Park, o sonho dele era infelizmente. chegar na Disney, aí as últimas palavras dele é assim: nem é tão bom. Pera, tem que comprar o um ingresso antes, tá ligado? Uma parada assim. O ingresso e 1 quilo de alimento não perecível pra Não, ele tem um ingresso, não tem 1 quilo de alimento perecível. não tava Ele trouxe 1 quilo de sal, tá ligado? Que alimento não pode. alimento perecível. Eu levo macarrão, tá ligado? Macarrão não Ixi. pode, pá. Ixi, esqueci o ingresso. Ia ser muito bom. Pá. O aplicativo do Uber bugou de novo, pá. O cara fala assim, não, tem que ter o alimento perecível. Aí o cara, hã? Aí pá. Mano, será que ia ter Uber rolando, velho? Com certeza ia ter. O quê? Uber. Imagina o preço do Uber no final do mundo. Mano, meu Deus. Eu só queria ver os memes no Twitter, velho, na moral. E fazer a live na Twitch ainda. Eu queria Live do fazer, fim eu do queria mundo. conhecer os Minions. Pior que ia ter live mesmo, Então, velho. galera, parece que é que Marte. Pior que eu acho que não, porque se um planeta fosse chocar e alterar não sei o que das ondas eletromagnéticas, aí a É internet ia verdade. cair. Olha os comentários falando aí que tu tá falando merda. É verdade, Tu não subiu, sabe cara. de nada que eu tenho duas antenas de internet aqui em Eu casa. tenho dois mestrados Tecnologia ciências, em ciências. Eu tecnologia. tenho Eu tenho dois 2 megas PhD em de ciência biológica e internet. Tenho outro 2 em megas de ciência da. internet, tu não sabe de nada. Próxima Próxima pergunta. pergunta. Imagina, o mundo acaba logo agora. É quase isso aqui em casa, com a goteira, viu o quê? Agora eu quero falar uma parada muito boa. O 61 no podcast foi muito bom. A gente tava falando sobre a chance de ter uma terceira guerra mundial. Da 61 tava muito, tipo, ele tava muito. Mano, não tem como, não tem como, não tem como. Pá! Mano, no dia que o podcast saiu. Acho que foi no dia ou foi um dia depois que o Foi um dia depois que o podcast saiu. podcast saiu. Um dia depois Olha, apareceu. tem o plantão da Globo, Terceira Guerra Mundial anunciada. Foi isso. É, então, mano, foi Meu um dia Deus. depois. E, tipo, o nome do artigo era, tipo, Terceira Guerra Mundial pode Pode. acontecer, não sei o quê. É, Mano, foi impossível um guerra dia Terceira depois do Guerra Mundial. podcast, velho. Foi um dia ou foi no mesmo dia ou foi um dia depois. Mas foi muito pouco tempo depois, foi muito bom. Essa é uma pergunta da Larinha. E ela Ah. perguntou: Oi. É, o que mais fascina vocês no universo? Tamanho do meu zoco. Série de perguntas que não tem sentido a gente responder. É, o Ícaro já beijou uma lhama? Ai, meu Deus. É o bate rápido, vai. É o bate Não. rápido. Como é? Vai. Bate O Ícaro bola, já jogo beijou uma rápido. lhama? Bate já. Bate rápido, Deixa eu bate responder rápido. o bate rápido, pai. Vai. Eu vou até responder rápido. O Ícaro Ah, já beijou uma já. lhama? Por que o teclado do computador barra celular tem essa ordem esquisita e não a ordem alfabética? O cara é burro e ele confundiu o A com B. Quê? O A com. Não, é Velho, só não o A e foi o o B. B que Não, tá errado no o que teclado. com A? O que com A? Já zoaram vocês pelo fato de serem do Ceará? Sim. Sim. E, ó, É, nossa! Patrick Bandeira. É, não, esse aqui não pode não. É, falem sobre Guerra Infinita, please. A gente não assistiu ainda. Soltar uma. Como vocês perderam a virgindade com quantos anos? Acaba o podcast agora, assim, ó. Eu vou ler uma Vai. pergunta agora. Essa pergunta é do Diego Góes. Diego Góes Vilarinho. Vilarinho. Qual desses Grande. poderes escolheriam? Poder mudar Essa é boa. seu futuro, poder de mudar seu passado, poder de trazer uma pessoa de volta dos mortos, poder de curar uma doença, poder de responder qualquer pergunta. Se você não sabe a resposta, Queria o babá. poder de poder lembrar essas coisas todinha aí, né? Também, eu queria falar. O poder de lembrar só. Poder de lembrar da pergunta Eu inteira. vou mandar aqui ó, no chat. Qual poder que você queria? Poder de mudar seu futuro, que você já tem, né? Olha, sim, Qual o porque o sentido futuro é. desse? Esse aí não faz. Ah, Isso não então. é um poder. Poder de mudar seu Mas sim, futuro, porque todo mundo. é o que você pode fazer agora, tá ligado? É, É, então, então. não faz É o uma menor sentido. reflexão, Não, na real. tipo, você pode. Eu quero ser rico. É. E aí? E aí? Eu pronto, eu quero isso aí. E Eu aí? quero Tá, ter tu sorte mudou no teu amor. futuro. Poder Agora, de mudar o daqui a seu pouco. passado. Você mudaria alguma coisa no passado de vocês? Não. Nem uma coisinha? Nada? Mano, é porque... É porque eu tenho muito medo de acontecer aquele... Eu tenho muito medo de rolar aquele efeito borboleta, foda. Se eu pudesse mudar sempre, eu ia mudando até achar a melhor timeline. Mas, tipo... É, então, mas se for só uma vez... Não, e mesmo assim, eu acho que eu não ia conseguir, porque ia ser muito superficial depois que você chegasse na timeline perfeita, entre aspas. Ia ser uma parada, tipo, muito superficial, tipo... Porque muito não idealizada faz... a zona, né? Tipo, eu tô aqui porque... Sei lá, eu tenho esse poder, não tô aqui por causa de mim, tá ligado? Tipo, eu ia ficar com uma crise existencial gigante, não ia conseguir aproveitar nada, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, o programa vai ficar muito emocionado agora. Acho que os erros no passado e as coisas ruins que aconteceram levaram a felicidade Cala agora. Cala essa boca, mano. É, passado eu não mudaria, não. Eu acho que eu tô aqui e tenho os amigos que eu tenho hoje. Eu acho. Pois é, também não. Eu posso mudar só um pouquinho o passado, sabe o que eu faria? Pode não. Ah, então, ok. Que meu poder não te não, deixar. Olha só, o que eu faria? Eu... Faria mudaria semana passada. Nada, pegava os números dessa mega cena. É verdade, mudar o passado mega é cena, boa. É uma boa voltava uma semana atrás. Toma aqui, meu filho, mega cena da virada aqui, ó. Tá nossa, aí tem mudado o futuro, então mudou o futuro. É verdade. Porra, mano, era o meu presente que eu ia estar... É um paradoxo isso aí, mano. Não tô entendendo mais. É verdade. Mano, mas desses aí, vamos falar. Se eu tivesse, eu ia querer o poder de curar uma doença, mas só porque eu sou... Eu ia querer vender meu poder de curar. Capitalizar isso aí. Como capitalizar isso? Curar a rinite dele. É, isso aí não... É verdade. É uma boa, eu ia sair vendendo a minha cura, velho. Cara, nossa, velho. Cara, nossa, Saiko. E tipo... Não, peraí, vamos mudar. Mas tem um problema. Saiko, vamos mudar. Tipo... Eu só ia ter o poder de curar a doença. Eu não ia ter poder de sair correndo dos policiais que vão me capturar pra curar todas as doenças. Nossa... Mas tu tinha que fazer uma parada meio discreta. Sabe como é que tu podia fazer? Não, mas sabe não como é que tu podia fazer? Podia criar um canal no tem, YouTube. Ah, tem. Sai. Tu podia... Puta merda, pior que... É porque esse negócio de doença... Vai. Porque assim, pro Saiko ser um médico foda e... Esse negócio de doença... Pro Saiko ser um médico foda e... Não. Pro Saiko ser um médico foda e, tipo, enganar um pessoal, tipo assim, ah, toma esse comprimido aqui de placebo, tá ligado? Que não ia ser de verdade. E aí ele curava a pessoa e todo mundo ia ia passar a acreditar muito nele, entendeu? E ele ser um médico Mas só que, tipo, ele ia ter que estudar, ia ter que. Saca, ia dar muito trabalho. Eu não ia descobrir, velho, ia me fuder. É, vou melhorar a pergunta. Tipo, eu acho que o melhor é o poder de responder qualquer pergunta, que é o pior, mas é o melhor. Eu também acho. Nossa, mas tem perguntas que eu não quero. Entrevista de emprego. Cara, não é o poder de responder todas as perguntas que você não quer. É o poder de responder todas as perguntas. Não quer dizer que tu vai ter. Tá ali entre parênteses. Você não sabe a resposta por si próprio, só quando te pergunta. Tipo, do nada vem a resposta. Isso é uma boa. Ok, isso é boa, boa, boa. Só que, o cara que perguntou isso foi bom. Quem foi que perguntou? Foi o Diego. Se a gente escolhesse essa parada de poder curar alguma doença, você, tipo, perdesse um tanto de vida, tá ligado? Porque daí não ia ter essa parada de vender, entendeu? Ia ser uma parada mais séria. É só usar poção pra recuperar o HP. Ah, mas aí não tem que ter graça, tipo, tu perder pois a vida. Aí não faz sentido. Mas aí tu ia poder curar a si mesmo. E aí, como é que foi? Como é que pode? É verdade. Aí, eu tenho que curar os teus amigos. Olha aí, bicho, aí beijo, né? Ele só quer ganhar das coisas. Não é? Não, pergunta do choque. Vocês sentem nojo. Ai! Não é choque, entendeu? Ah. Na minha cabeça, eu escuto a música do final do podcast. Só escuto vocês... o planeta chocando com batata. Pergunta do choque. Vocês sentem nojo de alguma comida? Qual? Eu tenho nojo de umas comidas que eu não sei se são nojentas de verdade. Eu sinto nojo de banana. Buchada. Tu tirou a palavra da minha boca. Sério que é engraçado. Era isso mesmo. Mas buchada fede, viu? Quando faz, nossa. Eu não gosto não de buchada. Cara, eu nunca comi. Mano, olha esse nome, buchada, velho. É porque... com a do bode, é? Não sei, eles botam... É o estômago. Não, mas é o estômago do porco, não é? Que mistura. Não, do bode. Do porco. Foi quase animar. Do porco, do boi, do bode. O que eu comi era do boi. Sei lá, eu sei que eles costuram um negócio dentro do bucho do bicho. Sim, que fede muito, velho. Nossa. Deve ser muito nojento. Não, e pior que não tem gosto de nada. Ele só tem gosto do caldo que tem dentro. Coração de galinha. Sempre tive nojo de comer também. Eu gosto. Eu já comi mais. Essas coisas de coração, essas coisas tudo errado aí. Eu só gosto de peito. Eu acho. Meio um fora de contexto. Essas coisas de negócio de galinha. Negócio de coração. Eu só gosto de peito. Caraca. Nossa, Deus. Contexto, ficou contexto horrível. Tipo, eu só tava pensando no gosto de peito, só que negócio de coração, só gosto de peito. É, então, nossa senhora. Como que convence o... Já vou começar a outra pergunta aqui. Patita, a menina que perguntou. Como que convence o pai a deixar eu pintar o cabelo, sendo que ele é um chato do cacete? Como que... o cabelo dele também. Era isso que eu ia falar, velho. Eu falava pintar o cabelo dele quando ele estiver dormindo. O que eu ia falar é assim, ó. Você pega uma tinta, daí você pinta o cabelo. Não, não, não. Mano, você tem que mostrar alguma pessoa que seu pai goste. É verdade, que tenha o, que ela, o cabelo que pintado. Que ele respeite. Ou que já pintou o cabelo. O Neymar. É, o que já pintou o cabelo. É, o Neymar. Pede pra tua mãe pintar o cabelo. É, mano. Urra, se pintar o cabelo da mãe já era, acabou. Já era, amigo. Acabou a autoridade na casa. Acabou. É verdade. Aí pinta o cabelo da avó. A avó tem que morar com o pai. A avó tem que morar com o pai mesmo. Sim, essa é a nova. É uma teoria, se é de você. Isso aí é nova. Essa é nova. Tá, essa a gente não tem resposta. Desculpa aí, a gente não conseguiu resolver esse problema. O melhor é que passar acetona no cabelo pra te dar a cor. Aí, conversa também, dependendo da tua idade. Assim, ó. Dependendo da sua. Assim, ó, dependendo da sua idade, da sua família. É verdade. É, você tem que aceitar mesmo. Tipo assim, tem muito que você pode fazer. Tipo, você tem, sei lá, 12, 13 anos, não sei. Tipo, uma sua mãe não quer que você pinte o cabelo? Espera uns 15, 16 aí. Tá? Minha mãe não queria nem que o Ícaro entrasse aqui quando ele tivesse, quando ele tava o cabelo pintado. É verdade isso? Ela falou que tava mal bonito. Nossa. Mano. Eu vou contar uma coisa aqui do Ícaro. Quando ele pintou o cabelo, ele ficou com muita vergonha de ir pra escola, porque né, começou a zoar ele. Daí, tipo, né, começou a zoar ele, que ele tava com o cabelo... Ele tinha pintado o cabelo pra fazer cosplay. Daí, tava vermelho e depois começou a ficar laranja o cabelo dele. Uhum. Daí, ele começou a ficar com vergonha na escola, porque né, começou a zoar ele, tá falando que ele pintou o cabelo. Daí, ele começou a ir de touca pra escola, levar a touca pra escola. Mano, não dá pra perceber, velho. Que ele tinha cabelo ali embaixo, parecia muito que ele era careca e não tinha sobrancelha também. E legal que, tipo, a galera não zoava que nem gente normal, tá ligado? Tipo, nossa, esse cabelo é de gay, é? Era tipo uns meninos gritando, apontando pelo menos uma... Não, eles não falavam nada, era só... Yeah! E era assim, não, era desse jeito. Eu parei de andar com o Ica, mentira. Foi mesmo. Para de mentir, mentiroso de dar merda. Tá? É verdade, ele me protegia. Protege o cara. Nossa, mano. Era o saco que ficava... eu me juntava pra me enturmar. Mentira. Finalmente fazer amigos. Mais uma vez, eu puxei a touca do Iker, que eu não tava aguentando andar com aquele menino. Mano. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta. É do pergunta do Brau X. É, o que vocês preferiam ser? Rico e feio, dinheiro não cura sua feiura, ou ser pobre e ser a pessoa mais linda do mundo? Não tem como ser pobre e ser a pessoa mais linda. É, pois é, não é, tem então. Como. Não, mas é você verdade. Pode, tipo, nascer, beleza, aí depois... É, eu ia ficar rico depois. Não, é, mas você já foi ser pobre. Rico depois. Você já foi pobre, foi depois, tá, entendeu? Tá. Eu vou falar pra vocês que ser pobre é legal. Não, não é não, pensei pra melhor aqui. Não. Não, se você for pobre e ser a pessoa mais linda do mundo, eu vou aplicar no negócio de modelo e vou ficar rico. Pois é, vou ficar rico. Também, tipo, aquele mendigo lá, o mendigo mais bonito do mundo. Essa pergunta é a pessoa mais bonita do mundo. A pergunta que te deixa triste, né? Porque você pode pensar que você é feio e pobre. Aí... você nem tem essa opção na vida real. Você Caraca. Nem tem essa opção na vida real. Você não tem nem essa opção na vida real. Você é feio e pobre. Se duvidar, é a pessoa mais feia do mundo. Qualquer opção aí, você só ia ganhar, tá ligado? Uma você ia ser bonita e outra você ia ser rico. Mas o resto já tá aí. Mas na vida real, você é os dois ruins. É pobre e feio. Eu lembro que meu tio tinha uma camiseta. Era do meu primo, na real. Que meu primo é bombado, aqueles caras que vai pra carnaval e tal. E vai pra academia. Esses moleques aí. Ele é bombado. Ele tem uma camiseta que é tipo... Preferia ter nascido rico do que bonita, a camiseta dele, porque ele se acha pra caralho. Isso. Daí, tipo, ele parou de usar essa camiseta porque ele não queria, porque tava velha. Daí meu tio usava ela, meu tio, tipo, é um gordo, tipo, aí tinha preferido ter nascido rico do que bonita, ele só saía com essa camiseta. Nossa, muito bom, mano. Mano, não tem esse negócio de ser bonito, não, mas se você for engraçado... É, vai nessa. Vai nessa que eu já vai nessa, cara, é nessa daí que eu tô há 19 vai anos nessa. Até agora. Ei, mas pior que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu compartilhei um negócio com a foto do Mr. Bean. Escrito, eu não sou bonito, mas pelo menos sou engraçado. Com a foto do Mr. Bean de fundo. Com a foto do Mr. Bean de fundo. Mano, tanto de retardado. Mano, eu lembro que Big Bang Theory começou a ficar famoso e foi na época que os nerds começaram a ser engraçados. Não, começaram a ser uma parada legal. Os nerds começaram a ser engraçados. Os nerds começaram a ser uma parada legal, falar que é nerd. Daí a galera da escola começou a postar foto com... Eles fazem aquele negócio com o dedo assim. Uhum. Eu esqueci qual é o nome. Sei lá, eu nunca, porra, esqueci. É usado. Daí eles começaram a postar essas coisas com bazinga nas coisas. Nossa, dava muito vergonha ali. A gente que era nerd de verdade só sabia o que era. Só sofria. Só sabia a verdadeira realidade. Cara, tá parecendo que a gente quer ser nerd, tá ligado? A gente quer se proclamar nerd mesmo. Não, nunca, eu não sou nerd. Eu tava conversando hoje mais cedo. Tipo assim, mano. A menina for me stalkear, ela vai procurar a mesma coisa na internet. Ela vai ver, botar no Google Imagens, mano. Acabou. Tem mais nem... Acabou, não tem nem mais chance. Vai testar a menina dos meus vídeos. Mano, nossa senhora. A menina vai... esse menino aí, ó. Vou até... 61, Google Imagens. Acabou, assim. Não tem mais nem o que fazer. Cadê aí, meu Meu Deus. Acabou aí mesmo. Mano, isso é uma coisa boa também, mano. Você chega na menina e fala, procura meu nome no Google Imagem, vai aparecer um monte de foto. Deus me livre, a última coisa. A última coisa. Ó, próxima pergunta, minha. Eu tenho uma pergunta aqui. Da Bananão, ela tem foto minha, velho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Como vocês imaginariam se não tivesse conhecido? Se o Ícaro não tivesse visto o grafite do Psyche, se o Psyche não tivesse te chamado no Facebook, por exemplo? Essa é uma boa pergunta. Tem o Calum, né, também. Pergunta. Não, todo mundo aqui. Tá, todo no mundo. Geral. No geral, ninguém se conheceu. Eu provavelmente ia ser uma pessoa sucedida. É. Na real... Tá dizendo que a gente já te atrasa, é Psycho. Não, beleza. Já... Nossa, parando pra pensar, velho, eu não faço ideia. Eu não consigo me imaginar a minha vida. O Ícaro, eu consigo imaginar o Ícaro. Eu consigo imaginar também eu, porque eu gostava de... Aqueles caras que ri do meme do Mr. Bean falando que ele é engraçado. É. Meu Deus. Tu ia ser burro, mas tu ia ser feliz, Ícaro. Nossa, caralho. Só eu, né, que ia ser burro. Porque a gente ia ser bem sucedido. Os Mr. Bean aí, de verdade, os Mark Zuckerberg. Não, mas eles não falam. Aqui. Eles não falam. Tipo, eu já conheci outras pessoas. Eu lembro que o Psycho já era. É porque ele é um Psycho de internet, eu não tinha. Então, eu não... Todo mundo que é feito de internet. Ele falou da gente aqui. Então, eu provavelmente teria conhecido o Guaxinim e o PK de qualquer forma. Eu acho, na real... Não, mas se tu não... Eu... Pronto, não... Não tem... Ninguém. Não, tá falando da gente. Ah, como assim ninguém, meu Ícaro? Não tem como conhecer ninguém. Não tem como não conhecer ninguém. É verdade, é verdade. Não tem como. Aí, ela tá falando da gente, de nós quatro. Tá. Ó, eu acho que eu teria continuado... Eu não sei como que seria meu canal hoje em dia, porque tem muita coisa com o Ícaro. O meu vídeo aqui... História, experiência, humor, piadas da gente. Foi o que a gente desenvolveu junto, tá ligado? E provavelmente... Nossa, eu não sei se eu teria crescido no YouTube. Que a maioria dos meus vídeos mais famosos é tipo eu e o 61. Ou é verdade, meu na vídeo época mais famoso... Também, né, tipo, na época que a gente começou, foi por causa de nós dois. Tipo, sempre que a gente se juntava era a gente, tá ligado? Tipo, podia ser eu e outra pessoa, mas sempre era daí eu e tu, os que mais gravavam junto, eu mesmo. Daí, meu vídeo mais famoso é um que eu conto das histórias que eu fiz com o Ícaro quando a gente era criança, tá ligado? Que tem 4 milhões, mas tipo, é o que bombou meu canal, basicamente, esse vídeo. E se não tivesse vídeo, se não tivesse essas histórias... Postou os recalcados aí que fica negócio de raiva de mim, viu? Tava aí a moral, né, Ícaro? Tava quem na que moral. Quem é que foi com raiva de ti? Quem é que foi com raiva de ti? Não. Tá, galera aí. Galera, é doente, é complexo. Eu não fico chateado, é verdade, não. Mano. Não, mano. Eu tava, tipo, eu acho que a gente ia estar de boa, eu tava. Mano, basicamente, eu sou só, tá ligado? Só o cara. Peso. Só o peso do grupo que tá ali mesmo. Só pra devia nem tá aqui, né, assim? Tá ligado? Então, a gente não ia ter um amigo peruano se não tivesse tomado. É verdade. O podcast não ia bombar, tá ligado? Por quando vocês forem assaltados, não vou mais chamar meus ancestrais, não. Vou fazer uma pique. Mas é porque também a gente tá pensando assim. A gente tá pensando que a gente ia continuar sendo do mesmo jeito que a gente era na época. Só que a gente ia conhecer outras pessoas também. Que talvez... E eu fazer isso, mudar a opinião da gente sobre as coisas também e tudo mais. Sim. Eu acho que assim... Eu acho que eu não ia... Eu não sei, é muito difícil dizer. Mas talvez eu não fosse tão diferente do que eu sou hoje. E também o Psycho não... Não seria tão diferente do que ele é hoje, entendeu? Talvez o Ícaro seria mais, o Tauan não tanto também. Porque, tipo assim, quando a gente se conheceu na É internet, a porque quem gente tem meio que já internet tinha é uma. bom, né, mano? O cara pega as Não, influências quando a boas. gente se conheceu na internet, tipo assim, ó, o Saiko, quando ele me conheceu através do Rick. Tipo assim, ele viu um vídeo meu que o Rick botou no canal dele, foi um negócio assim, não foi? Tipo, aí tu veio falar comigo. E aí, tipo assim, tipo, eu já fazia vídeo, ele também, ele já tinha ideia de fazer vídeo e tudo mais, ele já tinha feito outros canais dele lá. Tipo, saca? Já, a gente já tinha feito a base, entendeu? Não foi algo, tipo, antes que mudou brutalmente. Foi, a gente já se conheceu no meio do caminho ali, entendeu? Da internet ali. Provavelmente seria tipo a mesma pessoa, só que com piadas diferentes, basicamente, com Com tipo. piadas diferentes, é É verdade. quase isso. Mas, então. Mas provavelmente. Provavelmente não, né? Com certeza o Quase Meia-Noite não ia É, existir. então. Nenhum dos melhores vídeos que eu já fiz, ou que estão no canal do Saiko, que eu acho muito engraçado e tudo Nenhum dos mais, não ia melhores existir canais do também. YouTube existe, tipo, meu. Nenhum dos maiores chips da história da internet brasileira existir. Eu provavelmente ia estar com 10 milhões de inscritos. Acabou o podcast agora. Acabou de Eu provavelmente. Cheio de si, esse menino falando. Bate no peito e fala bem alto. Cheio de quê? Cheio de si. Cheio Que de si. merda é essa? Cheio de si é do jeito que tu falou aí. Pior que eu falei isso, negócio que é verdade. Nossa. É Muito. assim que é bom. Eu acho que é Eu acho verdade. engraçado quando a galera acredita. Acabou o Toma. podcast. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o episódio. Nossa, eu posso revelar uma história aqui. Nossa, mano, já era, Fala eu já logo, vai. falei. Não, mas ó, uma vez eu fui pra casa da minha amiga Júlia, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 Tu anos. falou o nome dela, Não, não desgraçado. tem problema, pode matar. Aí Tá. foi a Júlia, a Carol e a outra Júlia. O cara falou o nome de Ou todo mundo seja, agora. era eu. Não, aí, ou seja, era eu e três meninas. Aí eu pronto, é hoje que eu consigo a namorada. Aí no meio da tarde, depois de eu beber o sucão de laranja, não sei o que, beber não sei o que, Ai, meu sucão Deus, da cara. escola. Que Aí eu fui no loucura. banheiro pra dar aquela mijada. Mano, aí. Aí não foi que eu fui inventar de mijar sem segurar? Pensei, acho que dá, né? Como Como assim assim? segurar? Sem segurar, tipo, não tem jeito de Ah, segurar. tá. Qual Eu fui sem as motivo? mãos. Qual motivo? O Ah, pensamento entendi. voou solto. Aí eu pensei, tipo, eu vou Esse sem cara tava se segurar. sentindo confiante demais, mano. Era muita mulher no lugar. E aí, Era aconteceu muita o mulher. quê? Mano, a cobra ficou louca, mano. Começou a ir de um lado pro outro. É assim que ele chama. Não, mano, respeita Mano. isso. É tipo, é da cultura dele, peruano. Era a minha Tal. cultura peruana. O Piro Ah, ficou você doido. come. Aí. Peru ficou doido. O Piro ficou Peru doido. ficou. Aí comecei a pular do outro. Acabou que eu mijei o banheiro da mina todinha, do chão até o teto. Aí tu disse que era desinfetante, Pinho. Não, é, o cara se fingir. Que eu Ele trouxe lá de casa. se finge de desentendido, tá ligado? Ele fala: Ô, Júlia, vem cá. Que é esse negócio aqui todo mijado? Que foi que mijou no banheiro todinho? Fui lavar Ô, minhas Júlia, mãos. como é que tu faz um negócio desse no banheiro, Júlia? Pra ser pausa, não vi mais que um. E aí, o que foi que aconteceu? Não, aí, mano. Alguém explodiu aí. Explodiu, Alguém eu não explodiu. aguentei, cara. O saco explodiu todinho, bicho. Se mijou. Aí eu tava com a minha mochila no banheiro. Eu peguei a única camisa limpa que eu tinha. Eu limpei o banheiro todinho com a minha camisa. Que nojo, velho. Aí eu peguei o Quê? sabonete dela, coloquei. Colocou dentro da mochila só pra não sair sem nada. Foi pra não sair cheiro, botei o sabonete dentro da minha mochila, roubei o sabonete dela, Meu botei pro Deus. banheiro dela. Aí quando ela entrou, ela falou: Vixe, Tu que cheiro é esse? não lavou não a camiseta? Não, eu só limpei Por o. quê? Porque Mas eu tu tinha colocou de novo setinha na no mochila? saco. Botei dentro da mochila. Meu Aí eu botei o sabonete em Deus. cima pra não sair o cheiro. Meu Meu Deus. Deus. Por que tu não Ah, e em passou cima água do na camisa? livro? Porque eu tinha 7 anos, saco. Porque eu tava viciado, cara, na conta que eu Quem tem tinha. 7 anos faz isso, saco. Meu Eu, quando tinha Deus, sete mano. anos, já lia Shakespeare. Eu já tava em Harvard de uma hora dessa. Eu com 7 anos. Com 7 anos, a gente fala. Ah, eu tava enforcando o menino da rola de oração. Sinal gemado lá em frente ao liceu. Mano, o Ok. melhor é que tem nada a ver com falar. Tinha um moleque da minha escola, lá do Ícaro, da minha escola e do Ícaro, do Tauan também. E eu ri muito da bio dele, porque ele tava dizendo que estudou em Harvard, só que ele não estudou, não. Tava lá, estudou Estudou na no liceu. faculdade de Harvard. Só se for na Universidade de Harvard. Foi a... Recomendações. Recomendações. Eu tinha uma recomendação na cabeça, eu esqueci. Bom, eu tenho uma recomendação de uma banda, um grupo que eu gosto bastante. Era pra eu ter lembrado de falar em outro podcast até, que é Quero Quero Bonito. Não é um grupo lá muito conhecido, eles têm músicas conhecidas, mas no geral eles são meio underground assim. E é muito bom. É muito bom, então eu recomendo, escuta a música, escuta... Como é o nome da música agora? Escuta Flamingo. É uma música bem conhecida deles, provavelmente você já deve ter escutado, não sei. Já tá no meio das playlists de YouTube aí. É muito bom, Quero Quero Bonito. É isso aí, procura, escreve com K mesmo. Quero Quero, vai estar na descrição, né? É com K, Quero Quero Bonito mesmo. E é muito bom. O Ícaro conhece, eu acho, né? Conheço. Eu já gosto com essa música. A gente tá colocando todas as recomendações na descrição agora que o povo começou a pedir. Quem não sabe escrever, então... Exatamente. Ou quem não sabe Quero falar, que nem eu. É, Flamingo, e também tem um álbum deles que tem no Spotify, tem em todos os lugares aí. É muito bom, realmente, é muito bom. Adoro vocês, tá? Quero Bonito. Sou muito fã, quero ir no show de vocês. Brincadeira, vocês nunca vão escutar esse podcast. Enfim. Vão sim. Vai, é tudo. Ah, Quero Bonito é do Flamingo, aquela música do Shrimp? É. Uhum. Tá, minha recomendação, tipo, eu não sei falar o nome dele direito, mas eu acho que é Fum Pum, não sei. Como se escreve? Phum. Vai, tá na descrição e o nome da música é Loverboy. Loverboy? Muito boa. Parece... Muito boa, eu conheço. Ah, eu sei que música é. Tu sabe qual é, eu te mandei já. Eu tô até aprendendo a tocar no violão, então boca leve. Só pra... Problema teu. Tá. Saiquinho Rodrigo. Não, vai o Talão primeiro aí, que eu não sei ainda o que recomendar. Eu vou recomendar, acho que o Kevin Abstract. Eu tô escutando muito a música. Nossa, melhor, dele. Eu até falei contigo, acho, um dia desse. Aham, tu falou lá no... É muito boa, é umas músicas... Bom. É meio rap, é meio, sei lá, emoção. Bem... entendeu? Minha recomendação, eu não tô ouvindo nada de música recentemente, eu parei de procurar músicas, eu não tenho nada. Vou recomendar aqui a paródia do Golart, Creeper Incomodante. Vou recomendar aqui. É sério, eu tô recomendando. Não, procura aí, Golart. Eu uso o hack, é o melhor, velho. Eu uso o hack, paródia Pharrell Williams do rap lá do Minecraft. É genial, mano, essa paródia do Golart. Vão lá, comenta Psycho. Vem pelo Psycho pro Golart ficar com raiva de mim. Eu quero que ele fique com raiva especificamente de mim. E, não, pior que ele acabou de me dar um jogo, velho. Ele me mandou um jogo hoje. Gosto muito do Golart, mas comenta vim pelo Psycho lá na Eu Uso Hack, paródia Pharrell Williams Minecraft do Golart. Mas enfim, eu não tenho música pra recomendar, porque eu não tô ouvindo nada, basicamente, novo. E eu não tô procurando, e eu vou até ver essas músicas que eles mesmo recomendaram, porque eu tô... Se bem que eu até já vi que o Icaro já mandou e o Taon não mandou, na real. Mas enfim, eu não tenho nada pra recomendar, eu vou recomendar então um programa que eu tô assistindo bastante, quando eu não tenho nada pra fazer. Eu tô assistindo muito Shark Tank. Eu comecei a assistir o Shark Tank Brasil. Eu já conheci o gringo, só que não tem no YouTube. Ah, é aquele que tu me falou, né? A Shark Tank é um programa muito legal. Tipo, um programa lá, tipo, você é um reality show legal. Não é um reality show. Tá, é um programa lá de investimentos. Mano, se você falar a biografia desse programa, tipo, a sinopse desse programa, me parece muito chato, mas é muito divertido assistir. Procurei Shark Tank. Tem o Brasil. Eu achei legal, mas o original eu acho bem mais legal. Só que não tem no YouTube, esse é o problema. Você tem que entrar no site, fazer uns esquemas lá de VPN pra conseguir passar pela... Mas o BR tem no YouTube? O BR tem no YouTube, só que provavelmente mas também não é oficial. Eu não assisto o BR direito. Sei lá, mas eu prefiro o original. Tem no site deles lá, eles sempre postam lá, só que tem que botar como se você estivesse acessando os Estados Unidos, que não tem pro Brasil. Mas enfim, pra recomendar um canal que eu tô assistindo bastante, é o Red Letter Media. É um ótimo canal de review de filmes. São uns caras muito engraçados. Você gosta de filme, você entende inglês, mas Red Letter Media, muito bom. E é isso aí. Muitos desenhos, muitas artes que nós recebemos. Logo mais, acho que no próximo podcast a gente reserva um tempinho pra falar aí de todo mundo, né? De uns arrobas que tiveram as artes legais aí que mandaram pra gente. É que essa semana foi realmente uma confusão pra mim, principalmente, que tava sem internet. Muito obrigado, operador de internet, né? Então, tem muitas artes. Muito obrigado a todas as pessoas que mandaram desenhos e fanarts. A gente sempre dá DRT lá no Twitter. Sim. Mandem, é muito legal mesmo. Muito obrigado, artes lindas. Sim. Lindas. Agradecendo especificamente que é a Night, que ela fez uma muito boa. A Night é uma pessoa que a gente conhece, então. Tipo, é, ela então, do meio ela aqui. No, sim. Especificamente ela, porque a gente lembra o nome dela, a gente conhece ela, como a gente segue ela. Enfim, muito obrigado, Night. Muito obrigado. Night. E todo mundo também todos, que fez. Todos, e todas as pessoas também. Qualquer arte também, sério. Artes muito lindas, mano. Fico apaixonado demais. Muito lindo, sério. Muito obrigado a todos. É, depois a gente faz um agradecimento. Meu Deus, não sei me falar. Um agradecimento mais. Mais específico, né? E lembrando, mais uma vez, antes do podcast acabar, o Padrim está na descrição. Você pode ir lá ver tudo que você pode ganhar. Você vê as tiers, o que você dou o que você quiser. O preço que exatamente. Você quiser lá que tem. E você ganha as coisas que você. O que tem lá pro preço que você doar. Você vai ganhar o que tem lá escrito. Enfim, espero que dê certo esse quadrinho, porque a gente tá esperando que dê para o canal ir pra frente. Realmente. Uhum. E é difícil você não ter uma monetização no canal e vai demorar muito para chegar. Exatamente. E é isso aí, mano. Espero que dê certo. E então apoiem o padrinho do Quase Meia-Noite. E é isso. Muito obrigado a todas as pessoas que escutaram. Uma boa noite, né? Bom dia. Ou bom dia, não sei. É, uma boa cuidado. Noite. Durmam bem e é nóis, pessoal. É nóis. Tchau. Tchau. Isso ficou estranho demais, muito rápido. Tchau. Bem, tchau. Deu de tchau, velho. Tchau. Tchau. Ei, meu, é porque aconteceu um imprevisto aqui, é tipo, aconteceu um monte de barulho, tu vai ter que cortar, é só pra tu ficar ciente aí. Não é porque, tipo, tu tá gravando no meu Audacity, tu edita pelo Audacity, né, então. Relaxa. Meu sobrinho começou a fazer esse barulho aqui, ó. Aí eu fui bater nele, aí o fone saiu. Eu tava suando na boca, lá, velho. Eu tava suando na boca, mano, eu fui bater nele. Aí o fone saiu do meu ouvido e arrancou assim. Não, aí ficou o áudio de vocês rindo aí. No sobrinho dele dormindo. O melhor é que ele me acorda, tá ligado? Ele só para de fazer o barulho. Ele leva um tapão que ele só desmaia logo. Como é o nome daquela doença que o cara, tipo, ele dá respirada no pulmão e o pulmão fica fechado assim? Todo mundo fica assim. Não tem uma pancada nos peitos. Aí, tipo, fica o pulmão fica todo fechado assim, ele fica meio que. Isso não é doença, não, isso é só uma pancada nos peitos. Que doença é aquela que o cara fica com a cara toda roxa depois de levar um murro? Foi mal, galera. Eu queria ter quebrado o fluxo da pergunta, não. Não é porque eu ficar atrapalhando, né? Vou deixar quieto o menino reatrapalhando desse jeito. Não, menino, pode cortar essa parte que eu não vou. Corta não, velho. Pode pôr no final, sei lá. É, então, melhor parte, pode cortar aí. Meu pai ficar sabendo disso, ele vai me bater. Quem vai ter problema no pulmão vai ser tu. Mas é pior que eu tenho uns problemas ainda, mas não é no pulmão, não é no estômago. Levou uma foto. What the fuck? Como assim? Legal que o problema no estômago dele é que ele não consegue parar de comer. Mano, ele comeu um cacho, eu já contei isso.